participam do culto, acessando o canal do YouTube da IPG2. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família nessa noite, em o nome de Jesus. Duas coisas ainda eu queria falar, duas ou três, rapidamente. Primeiro é sobre o Congresso dos Homens, que será realizado no mês de outubro, dia 15, 16 e 17 de outubro. Convicções em tempos de incertezas, um tema muito interessante, instigante, eu diria, né? Instigante, ao meu coração, esse texto é instigante. Convicções em tempos de incertezas. Já estão confirmados conosco dois homens de Deus, um daqui do DF, que é o Emílio, o reverendo Emílio, que é pastor da Igreja Presbiteriana Semear, vai estar conosco, e o reverendo Milton Júnior. O reverendo Milton Júnior é pastor da Igreja Presbiteriana na Praia do Canto, na capital do estado do Espírito Santo. Então, o reverendo Milton, que é um amigo precioso, um irmão que abençoou muito a minha vida, vai estar conosco nesses 3 dias, e o reverendo Emílio vai estar conosco no sábado. Então, o Milton começa no, na sexta-feira, às 20 horas. Aí, no sábado, nós temos duas palestras, uma ministrada pelo reverendo Emílio e uma segunda pelo reverendo Milton. E no domingo, o Milton permanece com a gente ministrando a palavra de Deus. Eu gostaria que você orasse por este congresso. Ele, embora seja um congresso realizado pelos homens da nossa igreja, mas ele não é para homens, ele é para crente. Então, é para mulheres, para homens, para moços e moças, para adolescentes, enfim, para crianças, para aqueles que quiserem ouvir a palavra de Deus. Vai ser um tempo muito precioso. A segunda coisa, para você orar, no mês de novembro, eu, reverendo Robson e Luciano, nós vamos iniciar uma série de exposição de manhã à noite, nos dois cultos noturnos, a um tema transformados. Nós vamos pegar aquelas passagens das Escrituras do Novo Testamento, daqueles encontros de pessoas que foram encontradas pelo Senhor Jesus e que encontraram o Senhor Jesus, e nós vamos mostrar o que aconteceu com a vida dessas pessoas e que pode acontecer com a sua vida e com a vida de pessoas pelas quais você está orando. Então, mês de novembro, de manhã e nos dois cultos noturnos, nós teremos essa série de mensagens expositivas. Transformados, transformados. Vai ser um tempo precioso. E o Luciano e o Robson não pediram, mas eu vinha para cá e pensei em falar. Eles vão para o Congresso de Líderes da Fiel, que é realizado pela Fiel, editora Fiel, que vai iniciar semana que vem, terça-feira, né, reverendo? Vocês irão na segunda, né? Na terça de madrugada. Uma grande jornada aí para quem gosta de aventuras, aí com Luciano e Robson, em oração por essas jornadas aí, até chegar na cidade de Água de Lindóias, né? Eu estou dizendo isso por quê? Primeiro, para você orar. Segundo, porque talvez você deseja ir. E talvez você possa conversar com o Robson e o Luciano. E obviamente, você precisa fazer contato com hotéis, com a própria, com a conferência, para ver se ainda há possibilidade de você fazer a inscrição. Isso seria muito bom para o reverendo Robson e o Luciano ter a sua companhia para participar dessa conferência, que é uma grande bênção, uma semana aí de enriquecimento, de edificação. Então, se você tiver o desejo ou quer se inteirar, depois procure o reverendo Robson e o Luciano para se inteirar, e quem sabe ainda há possibilidade de você fazer a inscrição, e isso vai reduzir os custos das despesas, tanto na viagem, quanto também das hospedagens, ou da hospedagem. Da inscrição não tem jeito, mas isso talvez você ainda tenha essa possibilidade. Eu tenho certeza, se você puder ir, vai ser uma grande bênção para a sua vida. Terceira coisa, eu queria que você orasse, ainda aqui no coração, pela pessoa que está ao seu lado, na sua frente ou atrás de você, para ouvir a palavra nessa noite. Deus bendito, mais uma vez nós nos prostramos diante de Ti e te pedimos, fale conosco nessa noite, por meio do texto santo, que o Senhor Jesus seja exaltado e que o Espírito que nos deu as Escrituras, que inspirou os profetas e apóstolos e fez com que esta palavra viva, poderosa, chegasse até nós, possa atuar no nosso coração nessa noite, na nossa mente, em um nome de Jesus. Amém. Amém. Assentados como vocês estão, vão comigo até o texto de Mateus, capítulo 8. Essa passagem das Escrituras, Mateus, capítulo 8, versículo 5 ao versículo 13, é um texto maravilhoso, um texto poderoso, que eu gostaria de dividir e repartir com você nessa noite, a partir do versículo 5 até o versículo 13. O tema da nossa mensagem nessa noite é a fé salvadora. E eu quero elencar algumas características dessa fé salvadora. Esse é um texto que mexe muito comigo, e eu penso que ele tem muito a nos ensinar e a desafiar o nosso coração e corrigir a nossa rota no que diz respeito à fé. Diz assim o texto: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade, vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. A fé salvadora é o tema da nossa mensagem. Você tem algum exemplo de fé que você fica impactado? Um personagem bíblico ou talvez na história? Você tem um personagem que você fala assim: que homem de fé, ah, se eu tivesse a fé dele, ah, se eu fosse como ele. Você tem algum exemplo assim, alguém que você mira? Eu tenho. E o que eu tenho talvez é o paradigma para todos nós. Talvez você não soubesse, mas é o paradigma para todos nós. O impacto de fé, e eu vou explicar por que isso, que mexe com o meu coração é o patriarca, Abraão. E por uma razão bíblica, porque a Bíblia diz que ele é o pai da fé. E quando a Bíblia diz que Abraão é o pai da fé, ele se torna um paradigma de fé, da fé que fez com que ele fosse justificado diante de Deus, para os crentes da antiga aliança e os crentes da nova aliança. Ele é esse divisor de águas. Ele tanto representa aqueles do passado quanto aqueles da nova aliança. Todos aqueles que andam nas pegadas de Abraão, na trilha de Abraão, são filhos de Abraão. Eu acho importante destacar isso porque quando eu penso em Abraão como este grande exemplo de fé que gera impacto ou que causa impacto no meu coração, que mexe com a minha alma, isso é maravilhoso por conta de quem ele foi, mas por saber que a fé que Deus me deu, a fé que Deus doou-me, que foi gerada em meu coração, é a fé da mesma natureza da fé de Abraão. Não é diferente da fé de Abraão. Embora ele continue sendo para mim este personagem que mexe com o meu coração, mas a fé que eu recebi é a fé da mesma natureza, da mesma origem, da mesma envergadura da fé de Abraão. Não é diferente, não é inferior à fé de Abraão. O que mexe comigo é que, dentro das circunstâncias, das particularidades da experiência de Abraão e da sua história, obviamente, nos desafios que ele teve que tomar decisões pela fé, e isso então faz com que a gente se sinta um tanto inferior. É isso que faz com que a gente se sinta inferior. A gente fala: mas Abraão fez isso, Abraão fez aquilo. Mas eu queria que você hoje pensasse, até porque aparece o nome dele nesse texto que nós lemos, para mostrar que gente que tem essa mesma fé vai participar de um banquete com Abraão. Eu queria que você pensasse nisso. Que por você ser filho de Abraão, e por você ter uma fé, ou venha a ter uma fé que tem características da fé do centurião, é esta fé que coloca você neste banquete com Abraão, com seu filho, com seu neto e com toda a sua parentela da qual nós fazemos parte. Isso é maravilhoso. Agora, esse assunto, o assunto fé, ele é um assunto tão importante nas Escrituras que eu cito aqui dois ou três textos só para você entender a importância disso. Por exemplo, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, no último versículo, ele vai dizer o seguinte: tudo que não procede de fé é pecado. Isso é importante de se notar isso. O que não procede de fé é pecado. Você pode ter as melhores intenções. Você pode realizar obras assim encantadoras que arranquem o aplauso das pessoas. Mas se aquilo não é fruto da fé em Deus, com as motivações corretas, à luz do Evangelho de Cristo Jesus, é pecado. Um segundo texto que está na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo de número 6, vai dizer o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso que aquele que se aproxima de Deus, é necessário que aquele que se aproxime de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então veja só, eu cito aqui dois textos sobre essa importância, a importância desse assunto, dessa temática que envolve a fé. Ainda, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17, vai dizer que o justo viverá por fé. Então é o tempo todo. Aliás, essa expressão justo viverá por fé é extraída, é retirada lá do texto do profeta que nós lemos aqui no nosso momento de invocação do nome de Deus, de louvor ao Senhor nosso Deus. O profeta Abacuque, quem disse isso, e os escritores do Novo Testamento se apropriam deste conceito. O justo viverá por fé. Agora, essa fé que nós herdamos, que foi gerada em nós pela pregação do Evangelho, pela atuação do Espírito, que é da mesma origem, da mesma natureza, da mesma envergadura da fé de Abraão, ela tem o seu valor, ela, como essa mão que segura alguém que é o doador dessa mesma fé e que se apropria da oferta da graça, essa fé, ela, o tempo todo, ela tem a sua razão de ser, do seu exercício, por conta da pessoa em quem ela se apoia. A pessoa do Senhor Jesus. Ela faz sentido e ela altera as circunstâncias, a história e o coração mediante a palavra de Deus que transforma-nos e atua em nós, levando-nos e conformando-nos à imagem de Cristo. Sempre a pessoa, o objeto dessa fé precisa ser o Senhor Jesus. Se não for o Senhor Jesus, por mais que as pessoas digam que fulano de tal, que Beltrano, que Cicrano tem uma grande fé, se a manifestação dessa fé não contempla o Senhor Jesus, ela de nada serve, para nada serve. É só mais uma demonstração, mais uma manifestação visível de religiosidade. E eu lhe pergunto nessa noite, você tem fé? Você tem fé? E eu lhe faço uma segunda pergunta. Que tipo de fé você tem? Que tipo de fé você tem? Eu pergunto isso porque às vezes você pode dizer, eu tenho fé. Mas à medida que eu destacar ou qualificar ou apresentar, definir alguns tipos de fé, pelo menos três ou quatro, talvez você vai notar e perceber que é preciso fazer uma correção de rota urgentemente. O primeiro tipo de fé que a Bíblia dá conta é a fé intelectual, ou a fé como um mero assentimento intelectual. O que é isso? E ao que essa fé se assemelha? Por exemplo, você, nós que passamos, que fomos instruídos, fomos para a escola, passamos por toda aquela trajetória de instrução, quando o professor apresentava para nós, se bem que hoje há controvérsias a partir dos historiadores que tem as suas leves discordâncias e algumas discordâncias que são gritantes mesmo. Então, quando o professor dizia, quem descobriu o Brasil? E você, então, com base em informações que você havia recebido, você não titubeava e dizia. Não é verdade? Pedro Álvares Cabral. Esse tipo de informação, embora embasado nos livros históricos e etc. e tal, você, como criança, você tinha ali um tipo de fé pueril. E ao afirmar e ratificar aquilo que você recebia, é um tipo de fé intelectual, embora você não presenciasse, mas aquilo tinha a ver com informações que chegavam até o seu intelecto. Mas isso não altera muita coisa na sua vida, altera? Não altera. Esse tipo de fé, então, buscando o seu amparo e a sua qualificação no Novo Testamento, é Tiago, o meu irmão do Senhor Jesus, que vai falar desse tipo de fé, enquanto mero assentimento intelectual, que também é um tipo de fé encontrada nos demônios e Satanás. Quando Tiago está falando sobre a necessidade de evidenciar a fé pelas obras, lá pelas tantas ele faz uma pergunta, ele diz o seguinte, ele pergunta, crês tu que Deus é um só? Capítulo 2, versículo 19. E a resposta, para quem tem um grau de instrução dentro da cristandade, a resposta é, creio. E aí Tiago diz, até os demônios creem e tremem. Está lá, em Tiago capítulo 2, versículo 19. O que ele está dizendo é que esse tipo de fé que é encontrada em Satanás e nos seus demônios é um tipo de fé que não altera a condição da pessoa diante de Deus. Não basta você dizer, eu creio que Deus existe. Eu creio que a Escritura é a palavra de Deus, mas se não há mudança na sua vida, esse tipo de fé não altera a condição da pessoa, esse tipo de fé não salva. Fé intelectual. E eu lhe pergunto, você tem fé? Que tipo de fé você tem? O segundo tipo de fé que a Bíblia vai dar conta, que é muito presente no contexto religioso brasileiro, é fé temporal. Fé temporal. Fé temporal é aquele tipo de fé que seja crente, que seja menos crente, que tem traços de religiosidade, está para fazer uma viagem e sabe que tem uma grande e uma longa rodagem. Antes de sair, a pessoa, vamos fazer uma oração antes de viajar? Para que a gente tenha uma viagem em paz, segura, para que a gente não tenha no meio do caminho, não sofra nenhum tipo de acidente. Esse é um tipo de fé temporal. E quando chega lá, a pessoa nem se lembra que fez aquele pedido, mas quando está para voltar novamente, ela fala, vamos fazer uma outra oração para a gente regressar em segurança. Esse tipo de fé é encontrado fartamente no contexto religioso brasileiro. Mas esse tipo de fé só vai com você até o túmulo. Ele não passa, ela não seguirá com você para adiante. Não te dá plenas garantias para a entrada no reino de Deus. Fé temporal. E eu lhe pergunto, você tem fé? Que tipo de fé você tem? Um terceiro tipo de fé que eu gostaria de citar nessa noite é a fé utilitarista, também bastante encontrada no contexto religioso brasileiro. É aquele tipo de fé que todo mundo, sem exceção, faz a utilização, indiferente do credo religioso, que gostaria de fazer algum tipo de exercício, ou que faz algum tipo de exercício, na tentativa ou na esperança de mudar algum quadro da sua vida, de algum tipo de sofrimento, de angústia, de situações difíceis e embaraçosas. Esse tipo de fé é muito presente na vida das pessoas. A encontramos naquelas instituições religiosas que inclusive estabelece dias para se fazer campanhas. 7 sexta-feira para você arrumar um emprego, 7 sexta-feira para você ser curado e etc. e tal. Fé utilitarista. Aquele tipo de fé parecido e que se assemelha à fé daquelas pessoas, daqueles, você deve se lembrar do registro do evangelista, quando fala dos 10 leprosos que procuraram Jesus, e dos 10, embora todos os 10 foram curados, apenas um voltou, que era samaritano, os 9 também foram curados, mas foram embora. É um tipo de fé utilitarista. E, pasmem, E muitas vezes as coisas que foram pleiteadas historicamente e na experiência aconteceram mesmo, mas elas dão as costas para Deus porque elas estavam interessadas apenas nas bênçãos temporais e nas bênçãos de Deus e não no Deus das bênçãos. Eu te pergunto nessa noite, você tem fé? Que tipo de fé você tem? Fé intelectual? Fé temporal? Fé utilitarista? Nesse texto que nós lemos, que arranca do coração de Jesus, da alma de Jesus, admiração e suspiro, e leva o Senhor Jesus a falar, olha, nem Israel eu achei fé como esta. Esta fé é o que nós chamamos, à luz da Bíblia, de fé salvadora. É aquele tipo de fé que tem o Senhor Jesus como seu fundamento, que tem o Senhor Jesus como objeto do seu exercício, da sua manifestação. É aquele tipo de fé que leva o indivíduo a descansar e a confiar em Cristo e no que Cristo fez e em quem Cristo é. Esse tipo de fé é completamente distinto dessas outras que nós fizemos menção. Eu pergunto mais uma vez, não se irrite, você tem fé? Que tipo de fé você tem? Em quem você confia? No que você tem fé? Esse homem que nós lemos aqui, portanto, nos ajuda a entender um pouco sobre as características de uma fé salvadora. As características de alguém que tem fé que vai para o céu. As características de alguém que tem fé, que encontrou o Senhor Jesus e aprendeu a confiar no Senhor Jesus. É um tipo de fé que coloca a pessoa debaixo do abrigo do reino, do esconderijo do reino, da segurança do reino de Deus, que assegura essa pessoa que ela estará no banquete, no grande banquete escatológico com Abraão, com Isaac, Jacó e com toda a descendência do patriarca. E aqui eu quero ver com você rapidamente, pelo menos três características dessa fé. Eu queria que você, com a sua Bíblia aberta, prestasse atenção no versículo 5 e 6, porque aqui penso eu que a gente encontra a primeira característica. Eu vou destacar só três. Diz assim o texto: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama paralítico, sofrendo horrivelmente. O que é um centurião? Um centurião era um comandante, um homem que tinha sob o seu comando 100 soldados. Ele comandava um pelotão de 100 soldados. Esse homem, portanto, é um homem de patente, é um homem militar que tem patente. É um homem que é uma autoridade romana reconhecida. Mas surge uma intercorrência, uma situação com um dos seus criados. A menção do texto leva-nos a entender que provavelmente era um escravo que convivia com ele, estava ali a seu serviço e que já convivia talvez algum tempo, de modo que ele tem estima por essa pessoa. Mas é aqui nesse texto que nós encontramos a primeira característica da fé deste homem que vai fazer com que Jesus diga: nem Israel encontrei fé como esta. É uma fé distinta. E qual é a característica, pastor, da fé salvadora encontrada neste homem que pode me ajudar? Ela tem empatia pelo que sofre. Ela tem empatia pelo que sofre. Queridos irmãos, este é um tema muito importante e muito relevante para os nossos dias. Porque alguém que diz ter fé em Jesus, que confia no Senhor Jesus, que descobre o caminho da oração, do pedir socorro ao Senhor Jesus, de implorar ao Senhor Jesus por ajuda, é uma pessoa que se importa com aqueles que sofrem. A fé salvadora, ela não é uma fé egoísta, ela não é uma fé que pensa só em si mesmo, que olha para o seu próprio umbigo, que não contempla a realidade de gente que geme, de gente que se angustia, de gente que é abatida pelo sofrimento. Quem encontrou o Senhor Jesus, quem tem fé no Senhor Jesus, é gente que se importa com quem sofre. A igreja que professa ter fé no Senhor Jesus, que professa ter conhecido o Senhor Jesus e que conhece o Senhor Jesus e que é conhecida pelo Senhor Jesus, deveria ser as pessoas mais compassivas dessa terra. Nós não podemos olhar para uma pandemia que já passou de um ano, que persiste, que já dizimou milhares de pessoas e que tem assolado o mundo, e olhar para o mundo que geme e para a gente que está próxima de nós e não interceder por essas pessoas. A fé salvadora, ela gera empatia no coração. Ela olha para o outro e ela faz com que a gente sofra com o outro e pela condição do outro. Este homem, talvez ele pudesse olhar, se ele não tivesse esse tipo de fé, olhar para esse indivíduo como um mero objeto. Alguém que estava só à disposição dos seus serviços, de cumprir com as suas obrigações. Mas quando ele olha para essa pessoa, ele vê essa pessoa, como gente criada à imagem de Deus. E isso então faz com que o seu coração se condoa. Ele se condoeu com aquele rapaz, com essa pessoa que estava acamada, que estava paralisada. E além disso, essa paralisia estava causando um sofrimento horrível. Você tem fé? Que tipo de fé você tem? A sua fé tem levado você a chorar por aqueles que sofrem? A sua fé tem levado você a implorar por aqueles que estão passando por dificuldades terríveis? Quando você encontra alguém que você percebe que ela está gemendo, se não literalmente, mas está estampado na face que ela está experimentando algum tipo de sofrimento, isso gera em seu coração compaixão? Isso gera no seu coração empatia? Isso gera no seu coração essa ação misericordiosa de falar, eu conheço um Senhor que pode, e eu vou implorar o meu Senhor para lhe acudir. A fé salvadora não nos leva ao isolacionismo espiritual, não. A fé salvadora não faz com que fechemos os olhos para as realidades que estão diante de nós, que nós conhecemos, que são conhecidas por nós e que afetam os nossos semelhantes. Não importa se eles são do nosso mesmo credo de fé, não importa se eles seguem conosco ou se eles não seguem conosco. É gente criada à imagem de Deus. E se é gente criada à imagem de Deus, eu intercedo por elas. Eu imploro o favor de Deus por elas. Essa é uma marca da fé salvadora. Historicamente, biblicamente, aqueles que receberam essa fé de Deus se importaram com as pessoas. Você tem se importado com as pessoas? Você tem tirado um tempo nesses dias para interceder a Deus, implorar o favor de Deus para aqueles que sofrem, para os enlutados, para os desempregados, para o pai que sofre, que perdeu o seu emprego? Você tem orado pelo nosso país, que está sendo assolado? Se não bastasse a pandemia, envolve política, envolve economia, e tudo isso, como um pacote, afeta as pessoas? Você se importa com elas? Ou será que em razão do contexto onde nós estamos, em razão de algumas das nossas regalias, que acaba fazendo com que, circunstancialmente, vivamos um tipo de vida que é um pouco diferente da maioria daqueles que estão espalhados por esse rincão do nosso país, não nos leva a nos condoer com eles? Se for um tipo de fé intelectual, eu lhe garanto, esse tipo de fé não vai fazer com que você se importe. Esse tipo de fé não te leva às lágrimas. Esse tipo de fé não leva ao reconhecimento dos outros. Mas a fé salvadora leva-nos aos pés do Senhor Jesus. Essa é a primeira característica da fé desse homem. A segunda característica da fé desse homem é que, finalmente, quando o Senhor Jesus responde, diz assim, Jesus disse, versículo 7, e 8, Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. A segunda característica da fé salvadora é que ela reconhece a nossa indignidade. Ela reconhece a nossa indignidade. Agora, eu chamo a sua atenção. Obviamente que esse texto, o texto do Evangelho, não é um texto normativo. É um texto narrativo, está sendo narrado, registrado aqui algo, um acontecimento histórico. Mas me impressiona muito que diante do pedido desse homem, a resposta ligeira do Senhor Jesus, pronta do Senhor Jesus, dizendo, eu irei curá-lo. Você já pensou? Diante do seu próprio drama que você tem, talvez não relacionado à saúde, mas o seu próprio drama pessoal, que talvez você nem tenha contado para as pessoas, ou talvez relacionado à saúde. Você já pensou se o Senhor Jesus resolve fazer alguma coisa desse tipo, dizendo, eu irei curá-lo? Eu irei com você hoje? Eu vou lá resolver aquela pendência sua que você não pode? Que você se sente impotente? Eu vou fazer o que você não pode? Você já pensou uma resposta dessa? Você já pensou se ele resolve fazer isso hoje? Já pensou que, de repente, de um pedido que você está fazendo aí no seu coração, colocando diante dele talvez algo muito particular, muito pessoal, que está nas entranhas da sua alma e do seu coração, quem sabe você está fazendo uma oração aí, Senhor, bem que o Senhor podia nessa noite, bondosamente, como é da natureza do Senhor, quem sabe me acompanhar e dizer, eu irei fazer o que você não pode fazer. Ah, eu fico esperando alguma coisa nesse sentido lá em casa. Eu fico pensando algum mover dessa diligência bondosa e graciosa do Senhor Jesus, quem sabe dizendo para mim, dizendo para minha esposa, dizendo para os meus filhos, dizendo para minha filha, eu irei fazer o que você não pode fazer. Mas quando o Senhor Jesus diz isso, eu penso que diante do conhecimento que ele tinha, esse homem está familiarizado. Provavelmente ele era um prosélito, talvez convivendo ali com os judeus, já familiarizado com um certo conhecimento da palavra de Deus, talvez já um pouco ampliado. E sabendo das marcas e do que era exigido, mas não só isso, estando diante da pessoa que ele chama de Senhor. E esse é o Senhor, esse é o Santo de Deus, é o ente Santo de Deus, é o próprio Filho de Deus, é o Deus Santo entre os homens. E ele se sente confrontado. Quando o Senhor Jesus diz diligentemente que irá curar aquele por quem ele está implorando, ele percebe e acaba verbalizando a compreensão que ele tinha de estar diante do Senhor Jesus, e a compreensão é: eu sou indigno. Eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Eu sou um pecador. Meus irmãos, isso aqui é maravilhoso, compreender isso. Isso afeta até o modo como nós iremos ao Senhor Deus em oração para buscá-lo. Não deve, não pode, jamais, nunca, em hipótese alguma, haver a possibilidade de arvorarmos alguma virtude, alguma credencial em nós que pudesse conferir-nos a benevolência de Deus. Não existe. Nós somos pecadores, nós somos indignos, nós somos imerecedores das bênçãos de Deus. O que ele resolve fazer e o que ele faz em nós e através de nós e para nós, ele o faz por pura graça e misericórdia. Você e eu não merecemos, jamais mereceremos a bondade de Deus. E este homem, no exercício da sua fé, ele deixa isso transparecer, deixa isso latente, como transparente, melhor dizendo, para todos que estavam ali, todos que estavam presenciando, todos os que sabiam deste pleito que ele havia feito, eu não mereço a tua presença na minha casa. Nós somos pecadores. Você não é pecador porque peca, você peca porque é pecador. Porque existe essa disposição no nosso coração. Esse gatilho que foi acionado e que nós já nascemos com essa predisposição e que isso por si só já mostra-nos que nós não temos merecimento nenhum, não temos virtude alguma, mérito nenhum para receber a bênção de Deus e para sermos contemplados com as suas bênçãos dadivosas. Senhor, eu não sou digno de que entre em minha casa. Você peca porque você pensa coisas que não devia pensar. Você peca, você e eu pecamos, porque nós falamos coisas que nós não deveríamos falar. Você peca e nós pecamos porque nós fazemos coisas que nós não deveríamos fazer. São os pecados das obras que nós praticamos. Você peca quando você não faz o que você deveria fazer e sabe que deveria fazer, que é chamado pecado ou os pecados de omissão. Nós somos pecadores. A nossa postura diante de Deus tem que ser semelhante a essa postura. Eu não sou digno. Eu não sou digno. Mas, de repente, surge aqui a terceira característica da fé deste homem, que é o reconhecimento. Ela reconhece a autoridade absoluta do Senhor Jesus. Isso aqui é magnífico. É como se fosse os degraus de uma escada. Primeiro ele demonstra essa fé implorando e demonstrando que ele se importa, que ela se importa com quem sofre. Segundo momento ele fala assim, eu sou indigno, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Terceiro lugar, quando ele então vai usar o princípio da analogia da autoridade. Ele reconhece com isso a autoridade absoluta do Senhor Jesus. Diz aí no versículo 8, diz assim, mas, ele diz para o Senhor Jesus, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele o vem, e ao meu servo faz isto e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Lembra que eu falei? Que ele é uma autoridade, que ele é um homem de patente, ele é um militar. Então ele usa para reconhecer e mostrar que ele reconhece a autoridade absoluta do Senhor Jesus em todas as esferas que você pode imaginar. Ele vai dizer, ó, eu sou homem sujeito a autoridades. Estando onde ele estava, comandando 100 soldados, ele fala assim, eu estou debaixo de autoridade. Talvez fazendo alusão a César. Ou dentro da hierarquia. Só que aí ele usa e fala assim, mas eu tenho soldados, as minhas ordens. Eu digo, vai e ele vai. Faz isto e ele o faz. E quando ele diz isso, ele está usando o princípio da analogia para dizer para o Senhor Jesus, Senhor, o Senhor nem precisa entrar na minha casa. Se eu digo para os meus soldados, para a minha tropa, vai, ela vai. Se eu digo para a tropa de homens que eu estou comandando, volte, e ela volta, Senhor, se o Senhor falar, a coisa está sob o seu comando. O Senhor não precisa necessariamente estar debaixo do meu teto. O Senhor é o Senhor do cosmos, é o Senhor dos céus, é o Senhor da terra, é o Senhor de todos e tudo, é o Senhor das enfermidades. Se o Senhor mandar uma palavra, se o Senhor mandar uma palavra, ele ficará curado. Ah, irmãos, o que está acontecendo, ele está dizendo, eu reconheço a tua autoridade não parcial, a minha é parcial. As autoridades que estão acima de mim é uma autoridade parcial, mas a do Senhor Jesus não, ela é plena. E eu acho magnífico porque ele faz alusão, mas apenas manda com uma palavra. Eu acho magnífico essa ideia de apenas manda com uma palavra, porque o mundo veio à existência pela palavra de Deus. Tudo se fez, Tudo surgiu pelo poder da palavra de Deus. Deus se comunica, e o que Deus faz na história, ele faz também pela atuação da sua palavra. Logo, se ele dizer, se ele falar o sim do céu, a enfermidade obedece aqui na terra. Não tem nada que pode resistir à fala de comando do meu Senhor. Ele é Senhor absolutamente. Manda apenas com uma palavra. Meu rapaz será curado. Quando ele diz isso, o Senhor Jesus fica admirado. E diz, nem Israel achei fé como esta. Nem no meio daqueles que receberam os oráculos do meu pai. Nem no meio daqueles que receberam as profecias, as promessas por meio dos profetas, que receberam a lei de Deus, nem no meio dessa gente eu encontrei a fé como esta. Por que é importante dizer isso? Porque esse homem é um gentio. Ele não é um descendente biologicamente de Abraão, mas ele, podemos dizer assim, que ele se torna o descendente de Abraão pela fé, porque ele tem a mesma fé, da mesma natureza da fé de Abraão. E é esse tipo de fé que confere a ele a bênção e o privilégio de participar do banquete com Abraão. E eu preciso terminar. E eu lhe pergunto de novo, você tem fé? Que tipo de fé você tem? A fé que você tem reconhece o senhorio absoluto de Jesus? Ou surgem situações na sua história, na sua família, embaraçosas, e aí você duvida, você titubeia? A pandemia chegou e você acha que as coisas estão fora do controle dele? Não estão. Em quem você crê? Você crê num Cristo que tem o controle efetivamente da história, das circunstâncias e de todas as coisas? Ou em um Cristo que tem autoridade parcial? Esse não é o Cristo da Escritura. O Cristo da Escritura é aquele que diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Esse é o Salvador, é o Senhor de quem o centurião, ou perante quem o centurião se encontrava e implorava o seu favor. Você tem fé? Que tipo de fé você tem? É uma fé que já te levou a confiar e descansar neste amoroso Senhor, nesse Senhor absoluto, que pode te salvar, que pode te dar vida eterna, que pode te dar segurança, que pode aquietar o seu coração inquieto, teimoso? É nesse Senhor que você crê? Porque se for, então eu digo, você tem fé salvadora. Se não é, se não pode ser qualificado deste modo, então eu digo, você ainda não tem essa fé salvadora. É preciso ter essa fé salvadora. A fé salvadora, ela tem como objeto, ela tem a pessoa do Senhor Jesus em quem ela se apoia e ela abraça. A fé salvadora é esse instrumento que, diante da oferta da graça que Deus nos oferece, ela estica, vazia e, de repente, ela fecha e se apropria de um modo seguro. O que é bonito, maravilhoso, é que a fé salvadora, ela tanto é um instrumento para você se apropriar da bênção eterna, quanto é um instrumento para você também se apropriar das bênçãos temporais. Porque disse o Senhor Jesus que o rapaz efetivamente foi curado. A fé salvadora é a fé com a qual você recebe a bênção eterna, a vida eterna em Jesus Cristo. Mas também é a fé pela qual você pode pleitear ao Senhor Deus, buscar o Senhor Deus para ser abençoado com bênçãos temporais. Se ele resolver fazer, ninguém pode impedi-lo de fazer. Mas é esse tipo de fé, e tão somente esse tipo de fé, que nos assegura que nós estaremos no banquete com Abraão, com Isaac e com Jacó. Em quem você tem confiado? No que você crê? E de acordo com a sua resposta, isso será determinante para dizer se você estará lá com estes homens, com as mulheres de Deus, num grande banquete para todos sempre. Que o Senhor Jesus lhe abençoe, fortalecendo a você que já tem fé salvadora. E quem sabe doando a você nessa noite a fé salvadora, para você voltar para casa e dizer: é exatamente assim que eu creio agora, num Senhor absoluto, que tem autoridade sobre tudo e todos. Que Deus nos abençoe, em o nome de Jesus. Quero convidar o nosso pastor, Reverendo Robson, para orar conosco. Quero convidar você a ficar em pé. Depois de orar, ele vai impetrar a bênção e ele vai trazer alguns comunicados, e eu peço que você preste atenção nesses nossos comunicados. Oremos, queridos. Ó Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, fortalece a nossa fé no Senhor, Pai. Talvez a nossa fé hoje esteja fraca. Eu não conheço o coração dos meus irmãos aqui presentes, mas o Senhor sabe. Talvez alguns estejam, tenham a fé salvadora, mas ela está oscilante. Talvez esteja no momento, Deus, de fraqueza que todos nós passamos. Precisamos ser fortalecidos. Talvez ela esteja em alta. E a pessoa está crendo no Senhor piamente. E louva o Senhor porque ela consegue enxergar pela fé que o Senhor verdadeiramente é o Rei absoluto sobre todas as coisas, como de fato é. Mas pode ser, Pai, que haja alguém aqui nessa noite que ainda não tem essa fé, como o teu servo que falou. Tem misericórdia, ó Deus. Haja com teu Santo Espírito neste coração. Quebranta-o, ó Deus, ao arrependimento dos seus pecados. E que essa pessoa possa crer no Senhor, de fato e de verdade, como Senhor da vida dela. Deus bendito, nós assim oramos porque nós não podemos gerar fé no coração de ninguém, a não ser aquele tipo de fé que o teu servo aqui falou, a utilitarista, a fé intelectual. Mas a fé verdadeira somente o Senhor pode doar. Só o Senhor pode gerar no nosso coração, como gerou no nosso coração e pode gerar no coração daquele que ainda não tem essa fé. Ó Deus bendito, oramos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Salva pessoas aqui nessa noite. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça bendita do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, presente aqui neste lugar, mas também espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Podemos assentar, queridos?